Alô, Sac. Tá com. Chama 251, fica via índio para o ponto de espera. Lá, Muri para 1895, a torre. Confirme o POB, autonomia alternativa. POB confirmando o trânsito forte. E ao fundo, fora do Canadá. Seria o POB. É 153, certo? 153. 153, sim, atingiu 17. Bom voo. Obrigado, 17, trânsito 8, 9, 8, 9, 5. Fazendo o localizador 2017 ainda? É, né? 2017. Tá passando, já usando o localizador. Salvador, Golf, Golf, Golf. Sofia, por favor. Sofia, senhor, o Golf, Golf, Golf está aqui no pátio 3. Solicita autorização de reboque até a posição número 5. Autorizado para o feedback de reboque até a saída do pátio 3. Chame para ingresso ao pátio principal. Golf, Golf, Golf. Pode ser, senhor. Papa, o meu Fox Papa 3 interceptando o custo localizador. Chuva, torre de controle, em uma noite, decimal 95, Fox Papa 3. 295, Papa 3, obrigado, até já. Torre Salvador, bom dia, Papa, o meu Fox Papa 3. Bom dia, Fox Papa 3, prefira? Tá na... Passou a demarca, pista 10, baixado travado. Papa Serra, vem com uma centena com 8 nós, lá de forma de pista livre. Papa Serra, na aproximação. Autorizado, pouso, pista no zero, Fox Papa Serra. Icona, decola 33, chama no 2028, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Chanel 62, Cuno. Cadê 5 no contato radar, suba e mantém nível de voo 360, vigilância via da El. Via da El 360, 62, Cuno. Com 1, 3, 8, 4 e 10, com 20. 1, 2, 9, siga via ainda para o ponto de espera. Congelado 1, 8, 10, 95, ajuste 07. D17, vai, chama 2, ponto de espera, dá 0. Cidade direto da El, corrida para o Rochão, deve ser fundo. No Celos 35, você para com a Pátio? Ah, era está. Teste do à direita, siga via Alfa, reporte a Santa Cruz Juliette. Alfa, reporte a Santa Cruz Juliette. Golfo autorizado, continuar com a Redox até o portão 5, autorizado a seguir. Ok, senhor 7. 1229, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, dentro uma centena com 8 nox. Alinha decolada, 1-0. Salvador, Charlie 625, ouro? Prossiga. Quando possível, dá pra usar direto uma ótima agência da DEF. Juliette, o Papa quer. Em frente, a Juliette é a próxima à esquerda, a que dá acesso à parte principal. Aguarde antes desta. Fox, Papa Serra, Pax Lento. Aguardar o Airbus da tanque do pushback no pátio. Ok, vai. Aguardar a parte. Bom, do Adornar para chamar o patrônico? Sim, do Clos 39, bom voo. Até logo, boa semana. Oli, bom dia. Voo 1229, decolar na Tael, na 35. Espera, máquina, o 229? Aguarde, 229. Mike, Quebec, chama Quebec. Ok, após a passagem, Silvia Lima, Mike, e táxi pessoal, chama para Quebec. Salvador, muito bom dia, 1031-7, autorizado a alinhar e decolar, está 1-0, ventura 2-0 graus, 0-7 graus. Alinhar e decolar 1-0, com as 4-6, chama no 2-0 do sinal 8, bom voo. 2-0-8, boa. Salvador, bom dia, tá 3-1-7-1, saída da El, cruzando 1-7-1. Auxiliares, segui até o pátio da Aristar. Ao estacionar, se passa livre, bom dia. Bom dia, pegar, vai cruzar, vai cruzar, vai cruzar, vai cruzar. Você tem o nosso plano de voo aí de aperta aqui, né? Sim, sim. 380, não é isso? Exato, obrigado. Vai. Antônio, tá 3171, possibilidade valida ou mótica? 3171, chama Recife, agora em 1251. 1251 com Recife, 3171, obrigado, muito bom dia. Valeu. dia, Galeão 961, prossiga. Você deve estar previsto a saída pro Galeão, pelo que você diz? Dael, Leda, após Leda, Irume. Dael, Leda, após Leda, Irume, obrigado, hein? 16, estive autorizado até o nível de voo 0620, via chegada ponte. O 9916, desce via ponte até o 060. Oxa, posição Conde, em informação. Oxa, 6225, reporte inicial para a descida, vou na proa de Ponce, para interceptar a chegada Ponce 1018. Quando Ponce 1018, reporte para a descida, Oxa, 6225. Oxa, 6225, contato radar, 70 milhas nordeste de Salvador, vigilante. avião, nível 360, na cor da pista 10, saída da El, vida Brasil de Irume, intercepto campeão número 857, segue conforme rota. Controle 90 decimal 8, transponda 5462. 7360, decola da 10. Da El, intercepto campeão número 857-208-5462. Dael, pós Dael Lipa e após Levi Rumi. Dael, Lipa e Rumi, positivo. Muito obrigado, hein? Disponha, chama para o flashback somente. Confiremos. Zero, quatro, zero, autorizado nível 360 para confins, Decola da pista 1-0, sai da árvore, após a árvore Elefa, após a Elefa POSOP, intercepta o uniforme Zulu 2-1 e sai conforme a rota. Controle Salvador 120.8, transponder 5467. Oxalé 6225, desça via até 4000 pés, ajuste do altímetro 1018. À sua frente, aeronave da Gol, na chegada Bonf, posição 11 horas 15 milhas, cruzando 50 em descida. Gente, Oxalé 6225, livre descida até 4000 pés, no 018 no ajuste, via chegada Bonf. Estabilizado no localizador, voo 9916. 9916, chame a torre de controle 1-18-95. Torre 1-18-95, voo 9916, bom dia. Dia, o chame 6225, desça e mantenha 2000 livre e eleva com o localizador cancelado a restrição de altitude em pelo. Sente livre das restrições, até 2000 pés. Ele está aceitado, fechando a minha presença. Livre pouso 90, voo 99, fundo meia. autorizada até 4 mil pés de via, chegada Ponce 1018. Autorizado, pistão no zero, vento uma centena com 8 horas. Livre pouso, 6225.